Altas Madrugadas. Chega pra cá, Mato Grosso e Matias. Vamos juntos, Campo Grande e Corumbá. Durante o dia me disfarço, me distraio, me afasto, me escondo dessa dor. Quando estou com os amigos, nem lembro que você existe, esqueço desse amor. Todos dizem que sou forte, e apesar da pouca sorte, consegui recomeçar. Estou morrendo por dentro, sufocando o sentimento, pra ninguém me ver chorar. Preciso desse amor. Por que será que a saudade vem e machuca mais em altas madrugadas? Pega o seu travesseiro, bate o desespero, uma angústia malvada. Aí eu vejo o quanto sou fraco e o meu carrasco essa paixão. Tenho mais pra onde ir, não consigo dormir. O jeito é sentir a dor da solidão. Em altas madrugadas que a saudade chega no dia. Oh, oh, oh. É isso aí, Campo Grande e Corumbá. Durante o dia me disfarço, me distraio, me afasto, me escondo dessa dor. Quando estou com os amigos, nem lembro que você existe, esqueço desse amor. Todos dizem que sou forte, que apesar da pouca sorte, consegui recomeçar. Estou morrendo por dentro, sufocando o sentimento, pra ninguém me ver chorar. Preciso desse amor. Que será que a saudade vem e machuca mais em altas madrugadas? Pega o seu travesseiro, bate o desespero, uma angústia malvada. Aí eu vejo o quanto sou fraco e o meu carrasco essa paixão. É sentir a dor da solidão. Não tenho mais pra onde ir, não consigo dormir. O jeito é sentir a dor da solidão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o Campo Grande Corumbá, com a participação de Mato Grosso e Matias, Altas Madrugadas. O Flavinho, ele divulga as grandes estrelas, mas divulga quem está começando também, né? Se você está começando uma carreira, quer ter o seu trabalho divulgado lá em Minas Gerais, que é a especialidade do Flávio Bejar, é só você ligar 61 99981-3601. Eu conheço o Flavinho há uns 40 anos, né? E esse aí, o que ele falar, eu assino embaixo, tá bom? 61 99981-3601. No próximo bloco, Luiz Vieira, Márcia Ferreira e Otávio Augusto e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A produção do quadro hoje é do professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Vamos voltar ao longínquo ano de 1963, há 51 anos atrás. No dia 6 de janeiro, um plebiscito escolhia o sistema presidencialista, em que 9 milhões de pessoas votaram contra o parlamentarismo. No dia 8 de janeiro de 1963, era instituída a bandeira de Minas Gerais. No dia 12 de março do mesmo ano, os primeiros imigrantes coreanos chegavam ao Brasil. Em 20 de julho de 1963, eu que tinha 13 anos de idade, assisti a linda brasileira Ieda Maria Vargas tornar-se Miss Universo em Miami Beach, nos Estados Unidos.

mas quando ele se foi, abalou geral. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, porque fui me apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, você quer me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade judia. Márcia Ferreira, Ondas de Saudade, composição de Eliane Samuel, para Ângela. A Ângela está curtindo o nosso programa lá em Itabuna, lá na Bahia, pertinho de Ilhéus, aí é coladinho, né? Encostadinho um no outro lá. Quando eu estive lá em Ilhéus, eu fui lá. Fui lá no Salobim visitar o professor Baianinho, que agora não está morando mais não, voltou para Brasília, né? Uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos, Otávio Augusto e Gabriel. A saudade é uma longa estrada. Mesmo sem razão, Eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto a saudade é uma estrada longa. Eu não sei por que essa dupla não explodiu ainda pro sucesso, porque é uma dupla muito boa, canta afinadinho que é danado, escolhe muito bem seu repertório, músicas muito bonitas, mas eu acho que com certeza a hora deles vai chegar. Otávio Augusto e Gabriel, a saudade é uma estrada longa. No próximo bloco, a dica de hoje. Eu sou metido a cozinheiro, eu gosto de cozinhar, e eu vou te ensinar. Quem me ensinou a fazer esse prato foi a Joana. A Joana é uma cozinheira de mão cheia, né? Mulher do besouro. É carne de sol de geladeira. Você sabia que a carne de sol não vai no sol? Você vai aprender já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das atividades mais prazerosas que tem é cozinhar. Eu tenho mais ou menos, tem mais de 3 anos que eu, estando em Brasília, quem faz o almoço na minha casa sou eu. Porque minha mulher não almoça em casa, meus filhos, eu fico praticamente sozinho, almoça só meu filho mais novo comigo, então eu gosto. O meu estúdio é em casa, eu trabalho em casa estando aqui em Brasília, e eu gosto de fazer. Gosto de fazer e gosto de aprender também uns pratos. Esse aqui, por exemplo, eu aprendi com a minha amiga Joana e fiz e ficou muito bom. Você pode fazer a carne de sol de vários tipos de carne. Eu tenho uma das preferidas, que é o lagarto. Você, quando for comprar lá no açougue, você já pede para o açougueiro, fala, olha, eu quero fazer carne de sol, que ele já abre a carne para você. Ele corta de um lado, corta do outro, ela fica uma manta larga assim, entendeu? Aí o que você faz? Você pega sal grosso, joga sal grosso na carne, enrola no papel, naquele plástico, ou se você não tiver plástico, pode ser no papel alumínio também, e põe dentro da geladeira. Aí que está o pulo do gato. E deixa da noite para o dia. Né? Você faz assim, mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, você faz, né? Joga sal grosso. Né? Não preocupe com excesso de sal, não, que o sal grosso ele nunca passa. Depois, quando você for assar, você tira o excesso de sal. Aí você enrola com sal grosso, ou no papel laminado, né, papel alumínio, ou então naquele plástico, põe dentro da geladeira. No outro dia, você tira o excesso de sal, coloca no papel alumínio, com a face brilhante, você põe para dentro, você coloca o alimento direto na face brilhante, deixa a parte fosca ficar para fora. Aí você põe, né, enrola direitinho no papel alumínio, põe no forno e deixa 1 hora no forno. Deixa 1 hora no forno, uma temperatura de 200 graus mais ou menos, e deixa 1 hora. Passada essa hora, você tira, só abre por cima assim, o papel alumínio e deixa ela dar aquela corada. Porque quando você põe o papel alumínio que você tira, ela tá branca e tal. E a gente começa a comer com os olhos, né? E aí você deixa ela corar, você vai acompanhando, dependendo do seu forno, aí mais uma meia hora, até 1 hora, dependendo do forno e da espessura da carne. E você vai ter uma carne de sol saborosíssima, porque ela tem uma gordurinha, não é em excesso, mas ajuda a amolecer a carne. Fica realmente uma delícia. E aí você vai servir com arroz, uma farofinha e uma saladinha de tomate com alface, né? E se tiver uma mandioquinha, é bom também, viu? Então, eu ensinei para você hoje a fazer carne de sol de geladeira, né? Antigamente ficava no sol mesmo, aquela história, não, agora não. Agora fica na geladeira, de um dia para o outro, já está pronto e você pode surpreender os seus convidados com essa delícia que é a carne de sol de geladeira. O menino brilhante Luan Santana, Parede Branca. Quero ver todo mundo na palma da mão, com a mãozinha no céu assim, vem. Não adiantaria se eu mudasse montanhas de lugar. Não adiantaria se eu fizesse levar pra você. Eu não existo e ponto pra você. Eu não existo, mas eu não vou

Amigos do Brasil, Eliane e Samuel cantaram deles, Vou Te Procurar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Final de semana você escolhe, ou você fica em casa, sossegado e tal, ou você mete o pé na jaca, né? Se você for um caba solteiro, mete logo o pé na jaca. Agora, se você for que nem eu, casado e velho, você fica em casa. Aniversariando nesse final de semana, muita festa pelo Brasil inteiro. O Vitor Garcia Souto, a minha querida amiga, a professora Maria Badia Borges, de Coromandel, que mora aqui em Brasília, o Fernando Moraes, o Wilson Estevam, o Wilson da dupla com a Soraya, o Gilberto Bittencourt, Vera da Luz, Luiz Cláudio Ribeiro Ataíde, Paula Melo de Souza, o cantor Jair Bueno, Janaína Araújo, Eliane Holanda Reinhaus, Regina Paiva, Daniel Romero, Clóvis Henrique Souza, o grande cantor e compositor e instrumentista, meu amigo Rony Mota, Riva Santana, Selma Álvares, Jane Magalhães, Dedé Chefia, José Vieira, Carlin Prete, Gelton Alves, Rei Chaves, Silvia Pereira Soares, Daniela Silva, Vlad Alves, Aparecido Azevedo, Cícero Aquino, Agna Silva, o meu xará Cleiton de Aguiar Cavalcante, que inveja que eu tenho dele, está fazendo 20 anos, Josemar Pereira e Alessandra Bastos, e é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, porque você não me contou, e a minha bola de cristal está na oficina consertando. Para todos vocês aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz e principalmente, gente, muita saúde. A oração de hoje, renove as suas energias, porque hoje essa correria, essa loucura da vida moderna, a gente tem que estar sempre renovando as energias, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você pretende renovar as suas energias diariamente, deve saber o seguinte: toda energia nova procederá realmente da vitalidade espiritual que receberá quando entregar sua vida a Deus. Quando aprender a viver na companhia de Deus e a falar com Ele de maneira natural e espontânea. Em tais circunstâncias, a oração tem mostrado ser a mais poderosa força reativadora do estímulo e da renovação das energias. Deus está sempre agindo em meu favor. Obrigado, meu Deus. Amém. Essa é a oração Renove Suas Energias. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser passar para mim, você pode mandar pelo site da Rádio Estúdio Brasil.com.br, pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, pelos meus dois perfis do Facebook, né? Ou então, se você tiver em alguma aldeia indígena, pode mandar sinal de fumaça que eu entendo também. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão. Mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda,